tu m'as promis. Et je t'ai cru. To give it certified, for giving it toughest, longest life a ride. Girl, baby, Musical Park, aqui na vossa antena web. Este é o programa que dá a boa descontração a si ou a ti que estás aí desse lado. É para o ouvinte, é para o mais novo, é para o mais velho, isso também não interessa. O que interessa é que esteja na nossa companhia e aproveite a música ao máximo que temos para si. Desejo desde já um ótimo sábado e convido-te a vir connosco neste nosso Musical Park, curtir e aproveitar a boa disposição e a descontração destas músicas queridas para hoje. Começámos com o tema Step to Me, um tema das Spice Girls, depois ficámos com What You Ever Do e terminamos esta seleção com Baby Boy, um tema da nossa Beyoncé. Vamos continuar agora com Florida, com Justin Timberlake, com Elevator. Depois ficamos logo com temas muito engraçados, como os Black Eyed Peas, que nos vêm trazer uma música também muito gira, e Alejandro, um tema de Lady Gaga. Três temas para ouvir, curtir e aproveitar. Fique por aí, curta muito este Musical Park, curte muito este programa cheio de boa descontração. É para ti, é para si, para o mais novo, para o mais antigo, para o mais velho, seja para o que for. O importante é que está aí desse lado e está conosco para curtir e aproveitar a boa música. Conto consigo para esta hora e meia de boa disposição. Vamos à música. Até já! This is a 24hourhiphop.com world premiere. Get ready for something big. Hey girl, you coming with me? Coming with me? 24hourhiphop.com. Hip hop music's number one website in the world. We get the most exclusive music. Don't worry about how we get it, just know we got it. Talk to me, 24hourhiphop.com. Hip-hop.com. It ain't my personal stuff. Gonna go digging my man. Money cash flow, our big face money. Fun on the pole, got them D-boys running. Sure they got both push, can't see what's coming. When I'm out with problems, when I'm out with problems running. Don't take the money, and she get it from my mommy. Louis that bitch, Gucci 50 in the money. See the carrots on the bitch, now she pimp us money. Used to date Kanye, now she won't pay. Lorada got the juice, wanna take my whole day. It ain't a birthday, but her name on the tape. If I ever pay for Nicki Gray, they I just stop. Sell the seven seas. across the universe and go to other galaxies. Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet. I navigate myself to take me where you be. Cause girl, I want you right now. I travel like Tam-Tam, I travel downtown. Wanna have you around, like every single day. I love you always, wait, can I'll meet you halfway. I know that we are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore, Alejandro. destas músicas que passámos até aqui, então vais gostar das próximas que aí vêm. Estou a falar de músicas como do TT e do Jason. São duas músicas para ouvires, para curtires e aproveitares aqui no teu Musical Park. Até já! Fazes parte do meu ser. Tu és tudo no segundo. És quem faz acontecer. Se eu busco a minha verdade, tinha medo de tentar. És a minha liberdade. Tu és quem me faz chocar. E já agora que tentas amor, para por favor, encosta-te a mim. Deixa sentir esse calor, esse sabor aqui. Tudo o que eu sonhei alcançar, um dia provar, eu já consegui. Junto a ti, não há mais nada, não. És tudo para mim, tu és estrada, tu me guia para ser por mim. Não há mais nada, és tudo para mim, tu és estrada. Junto a ti eu estou seguro. Sei que não me vou perder. Sabes que a minha verdade não me queria entregar. És a minha liberdade. Tu és quem me faz sonhar. Já era que sabes, amor, que esse teu calor acende algo em mim. Põe de lado esse pudor. Vem, por favor, para mim. Tudo que eu sonhei ao pensar um dia provar, eu já consegui. Desde o dia em que eu te conheci, não há mais nada. És tudo para mim. Tu és a espada que me guia para ser feliz. Não há mais nada. És tudo para mim. Tu és a espada. Tu és quem me faz feliz. Oh não. My mouth watering and your body's wide. Ora, chegámos ao fim dos primeiros 45 minutos do Musical Park. Já sabes que voltam mais 45 com muito mais música. Portanto, fica por aí e desfruta. Desfrute deste programa que tem duração de 90 minutos. E, sobretudo, o que mais quer é trazer para si a boa descontração, a boa música e estar consigo. Vamos terminar com MC. Assim é que é. MC Fly com o tema Have You Got You. Depois ficamos logo com 212 Flow, ao ritmo do meu flow. Do meu não, mas do vosso com certeza será. Será uma música bem ritmada para mexer, para curtir neste final da primeira horinha do Musical Park. Já sabes que este é um programa em que a boa descontração, a boa disposição e a música andam de mãos dadas e contamos contigo aí desse lado para juntos ouvirmos boa música e para curtir ao máximo. Invadida da atmosfera, este é Frozen, se doce, tu no caro e na terra. É só skill, que espalhar terror na pista quando entramos no topo como atentado terrorista. Acabou o lero, daqui só saem hits, tenho tombo nos pratos e alma nas técnicas. Diz agora que o flow não bate, dribo tipo Zidane, nas linhas sou o prato. Venham brothers, hoje até de madrugada. Temos festa da pesada com damas tipo marmelada. Já são medidas que isto vai ficar bem quente. Uma branca de volta, água na boca de muita gente. Levanta o jeito, remexe nesta raga. Não estou para brincadeiras, é para arrebentar uma brada. Nunca tem medos na frente da minha raia. Arrastamos o teu grupo de damas tipo tsunami. Sinta-se ou não a minha chita novidade. Eu vou encostar todos os rappers, você rei dessa cidade. Eu amo, amo. Oh, então estavam a dizer que era melhor eu não juntar com o Calígula no Flow 212. Mas ele vai entrar mesmo. Você vai entrar. Calma, primo, não chora. Memoriza, isto é Flow 212. Ficamos com o ouro, vocês chegam com o bronze. Cali 10 GV, número 11. Rosti na produção, ainda temos DJ Tombo. Componentes suficientes para o sucesso. Ao contrário, vossos elementos, não peleamos no inverso. Muita visão, não se limita ao universo. Novo style, nova brisa neste rap controverso. Yeah, money gust, stand up, hardcore, bounce, evita o boycott. Ladies, são entro, gripadas a coyote. Os fogos no beat, tu sentes what, what. 212, privado é o spot. O nosso som vai arrebentar nos comandos do teu bot. Se lá no próximo, toda a McLaren. Imagine no I, a.k.a. Dona Karen. Abençoados, ok, amém. Não vale a pena competir, nosso style vem além. Isto vai, vem, bro, mantém. Já liguei, JV, que vale mais, tem. Rapaz na tua zona, sei que não tem. Que faça frente ao nosso projeto, boy, diz-me quem. Relaxa instante, tipo Jorge, por estrela. Teu pelo provoca queda do cabelo. Se o Fábio Capelo cortar a meta tipo Francis ou Coelho. Não aguentas o sprint. 212 shine mesmo sem bling bling. Na Antena Web levamo-lo a conhecer as histórias da Eurovisão. 30 minutos repletos de música e curiosidades sobre este evento internacional. Sábados, 19h30, Histórias da Eurovisão na Antena Web. Às quintas e sábados, convidamo-lo a embarcar connosco numa viagem sem fronteiras pelo mundo da música. Sem fronteiras. Um programa de Leandro Amador. Uma viagem que certamente vai querer repetir. Sem fronteiras. Quintas-feiras e sábados, às 18 horas. Só aqui, na sua Antena Web. A Antena Web leva até ti, todos os domingos, um motivo de peso para ficares connosco. Música de peso. Um programa de António Silva que abrange os principais estilos da música rock. Música de peso. Todos os domingos, às 22 horas, na Antena Web. A melhor música de dança também já está ao alcance de um clique. Hits Megamix é o seu programa de produção própria da Antena Web, que vai para o ar às sextas-feiras e sábados à noite. Não perca o melhor da música de dança dos últimos 40 anos. Hits Megamix. Às sextas e sábados, entre as 22h30 e as 24 horas. Só aqui na sua Antena Web. Antena Web convida-te a ires até à melhor pista de dança. uma pista de dança, onde podes ouvir os melhores mixes e remixes de todos os tempos. Para que a tua noite, de sábado para domingo, seja passada como deve ser. Em grande. Sem conversa pelo meio e com a entrada livre, Remix Me. Entre meia-noite e as 2 da manhã, na tua rádio Antena Web. Achas que este é o nosso máximo? Então descansa! Porque não, não! Thunder Dog! Thunder Dog! A batida mais intensa para uma estação em potência máxima. Thunder Web, o teu verdadeiro alucinogénico. Thunder Web, Thunder Web. Todas as noites, de sábado para domingo, entre as 4 e as 7 da manhã, só aqui na tua Antena Web. Sejam bem-vindos à segunda parte do Musical Park. Ah, pois é, vamos voltar com boa música e boa disposição. Vamos começar com Let Me Love You, um tema bem bem mixado para dançar. Depois ficamos com o tema Billy James, com uma versão retirada do nosso Michael Jackson. E terminamos esta seleção com Hot and Cold, um tema de Katy Perry. Fica por aí, fique por aí, curta muito, dance muito. Descontraia, porque boa disposição, descontração e música é isso que este programa tem para si. Eu sou a Joana. Pouca conversa, muita música e muita alegria. Aproveite! Don't get it, yeah. Mais música na Antena Web. Temas que aqui ouvimos. Então, vamos prosseguir já com Love Letter, um tema de Leanna Lewis. Depois, ficamos com nada mais, nada menos, do que Tayo Cruz. E terminamos a seleção com Gallery, um tema de Mário Vázquez. Três temas para ouvir, para curtir, para aproveitar. Diga lá que não sabe bem, diz lá que não sabe bem, num sábado como este, um programa bem descontraído, bem divertido. E cheio de boa disposição, de boa música, pois é, e pouca conversa. Então, se é assim, pouca conversa e muita música. I can't wait for the day to end, so I can finally see your face again. We'll find a way if this wish comes true tonight. Even though I never met you, I still miss you. I can feel you in my dreams, and I hope that when you wake up, just maybe you'll remember me. And now I believe that this is fate, 'cause baby we belong together. I know everything. clear that you're the one I want. And no matter how we fuss and fight, girl, you should always know I just can't stop loving you. That's why I can't say go. Just not fair, and it's tearing me apart. You just Someone let you know. Fim do nosso Musical Park. Ai ai, as boas novidades chegam sempre. Mas antes disso, ficamos com This Is A Last Time, um tema do Skin. Depois, seguimos com as Tattoo, com o tema All The Things You Said. Pois é, grandes temas para ouvir e para aproveitar. O Musical Park está a chegar ao fim, mas antes das despedidas, temos direito a mais duas musiquinhas. Então, se temos direito, vamos aproveitar. Ah, pois é. This is the last time, but I will say these words. I remember the first time, the first of many lies she put in. lost. If I'm asking for help, it's only because being with you has opened my eyes. Could I ever believe such a perfect surprise? I keep asking myself, wondering how. I keep closing my eyes, but I can't look you out. Wanna fly to a place where it's just you and me, nobody else, so we can be free. Novidades chegam rápido e esta chegou. O Musical Park vai embora, deixando o lugar para a Alma Lusa, que vem já de seguida com o nosso amigo, coordenador e sempre simpático, Carlos Bonaparte. Traz-nos a Alma Lusa, que fica consigo aqui na Antena Web entre as 15 e as 18 horas. Aproveite, desfrute, porque com certeza vai gostar. Vamos terminar com dois temas muito mexidos para você que está desse lado poder dançar e descontrair ao máximo. O Musical Park para a semana está aqui para lhe trazer muito mais música entre as 13h30 e as 15h. Já sabe, temos encontro marcado no nosso parque da boa disposição e da descontração. Conto consigo para juntos ouvirmos mais música e boa conversa. Fique bem, tenha uma ótima semana, um bom resto de fim de semana, uma ótima semana, seja de trabalho ou de descanso, o que importa é que seja repleta de boas energias. Fique bem e até ao próximo sábado. I need you, boo. I gotta see you, boo. And the heart's all over the world tonight. Said the heart's all over the world tonight. I need you, boo. Oh, I gotta see you, boo. Hey. And the heart's all over the world tonight. Said the heart's all over the world tonight. Hey, little mama, ooh, you're a stunner. Hot little figure, yes, you a winner. And I'm so glad to be yours. You're a class all your own. And ooh, little cutie, when you talk to me, I swear the whole world stops. You're my sweetheart. And I'm so glad that you're mine. You are one of a kind. And you mean me what I mean to you. And together, baby, there is nothing we won't do. Cause if I got you, I don't need money, I don't need cars. Girl, you're my own.

Just do me give her dog love and say bye bye bye. But turn around she ask the question why. When me leave in me see the girl I cry. And it hurts my heart to tell a lie. So don't cry no more, baby girl for sure. Just remember the good times we had before. I know you're getting a little loving and begun. You don't know how to love me. I know, time for no kiss up, no sound. Not even how to kiss me. I do me take your little advice down. I don't know why. Hey, baby girl. I love you, baby. I love the dirty love. Player, and you know I'm not to say it. That's the dirty love.